acordas é cedo, sentido a mágica, teu corpo a chamar. Eu quero, mas não dá para controlar. Bem que tento, mas não dá para resistir. Teu olhar me fez cair. Confundiste e mudaste o que eu estou a sentir. É um jogo sem volta, não dá para evitar. Penso e repenso, mas volto a errar. Não dá para escapar. É um ciclo vicioso que eu sei como acaba. Sei quais são as falhas, mas isso não me para. Mas isso não me para. Tu és um erro que eu não me importo de cometer. Mesmo sabendo que me faz sofrer, eu não me importo. Mas tu és um erro e eu não me importo de cair. Eu só te quero para mim, por isso eu não me importo. Mas chega, tu és um erro. Tu és um erro. Tu és um erro. Não te vejo, passo noites a pensar, procurando o teu olhar, mas não consigo encontrar. Estava perdida, foi em ti que me encontrei. Para ser sincera, não pensei que era contigo, eras perigo. É um jogo sem volta, não dá para evitar. Penso e repenso, mas volto a errar. Não dá para escapar. É um ciclo vicioso que eu sei como acaba. Sei quais são as falhas, mas isso não me para. Mas isso não me para. Tu és um erro que eu não me importo de cometer. Mesmo sabendo que me faz sofrer, eu não me importo. Mas tu és um erro e eu não me importo de cair. Eu só te quero para mim, por isso eu não me importo. Mas chega, tu és um erro. Dei-te tudo, dei-te o mundo, mas no fim foi tudo em vão. Fui sincera, fui real, sempre pensei que eras o tal. Errei como erraste, não pensaste em mim. Mas tu és um erro.